isso não temerei, nada temerei. Oh, por isso não temerei, nada temerei. Yeah, yeah, por isso não temerei, nada temerei. Oh, por isso não temerei, nada temerei. Neste mundo corrompido é difícil ao viver. Neste mundo corrompido é difícil ao viver. Mas eu tenho meu Senhor que me guia os passos. Sim, eu tenho meu Jesus que me guia os passos. Por isso não temerei, nada temerei. Oh, por isso e não temerei, nada temerei. Oh, por isso não temerei, nada temerei. Se Jesus é por mim, quem será contra mim? Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedora. Por isso nada temerei, nem a vida, nem a morte, nem qualquer coisa que seja, pois aquele que está em mim é o Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus, tu és a minha esperança. Jesus, tu és a minha alegria. Não me deixa andar sozinho neste mundo. Não me deixa viver sozinho neste mundo. Ai, Jesus, meu Senhor. Ai, Jesus, meu Senhor. Jesus, tu és a minha esperança. Jesus, tu és a minha alegria. Não me deixa andar sozinho neste mundo. Não me deixa viver sozinho neste mundo.